Informativo Tango Índio Abraão, prossegue 500 pés. O transponder 0137 e o vento em Salvador, uma centena com meia dúzia, não é essa porta fora do solo. Para o localizador visual, azul 4060. Azul 4060, complete sinal, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Então, Índia Bravo, decolar 233, reporta visual com Embraer da zona final no zero. Pode falar, fim de visual, tá visual com Embraer, já. Afirmativo, aguardando para o cruzamento da final no 028, prosseguindo para o farol de Tapão. Na minha escuta, ok? Aguardando transferência de comunicação. Tá, vamos aguardar a passagem do mesmo, depois só sai. Salvador, bom dia, azul 4060, uma milha do externo, baixou e travou. Azul 4060, já avistado, confirmando, já baixado, já embaixo travado? Afirmo. Sim, pouso autorizado, pista no zero, vento uma centena com 5 nós. Temos para informação à sua esquerda, temos um Robson 44, prosseguindo para o litoral sul, sem interferir com a aproximação, ok? Afirmativo, tem o cidadão no Tiquez, que é o 4060. Confirmando o vento? 090 graus com 5 nós. Obrigado. Índia Bravo, prossegue via litoral sul, a gente está aguardando o Embraer da Azul e aguardando transferência de comunicações. Vai aguardar a passagem do mesmo aí, vai prosseguir na retaguarda do mesmo, um cidadão. Então, Índia Bravo, transfere agora o controle, 120, decimal 8, bom voo até a volta. Até a volta. 102, chame torre 118, decimal 6. Torre 118, aguarde 102. Novo controle, o trip 5220, voltando. Prossiga. Confirme o nosso número para pouso. Número na aproximação, trip 5220. É possibilidade a proaduna, então? Cuidado. Ok, grato. Controle ao Tão Índia Bravo. Prossiga. Ah, você está tornando pela estrada do corpo, intervenção de pouso no Pátio do Greco. A intenção é prosseguir para o Pátio do Greco, filho? Afirmo. Já visual com o Embraer da Azul, nacional 90, agora prosseguindo para pouso, 90? Afirmo. Afirmativo, sem interferir com o mesmo autorizado, reporta no solo controlado, guardião 02. Interferência com a Azul na final 10, vai pousar para o Pátio do Greco, guardião 02. O 4060, solo 37, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. 219, tá liberando. Solo Salvador, bom dia. 4060, livrou na Fox. Zero, boa boa tarde, Active Alfa Juliette, Portão Uno. Alfa Juliette, lá pro Uno, obrigado. Todo o tempo pro site, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado para ponto seguro, nível 340, via Aperos 50. Corrigindo. A rota será direta, decolda 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda, porteira direta. Controle 120, décima 8, transponder 5004. Autorizado 340, direto, então Salvador na Dai Euleda, após Euleda vai. 208-5004, 5004, gol 9777. Correto, no 777, para o Pibeca Santos. Sinal, Parque do Brené, Guardião 02. Afirmativo, Guardião 02, o vento 130 graus com 5 nós, reporta no solo controlado. 130 com 5, vai reportar no solo controlado, Guardião 02. 4207, Sami Recife, 1251, alterne 13325. 251, alterna 3325, 4207, obrigado, bom sábado. O TP está autorizado, interceptar o localizador, ele está 2000. Desça para 2010, que é negar 1-0 no salto, autorizado sinal de alerta, parque estabilizado, trip 5220. É, reportarei, trip 5220. Salvador do solo controlado, parque do Grande, Guardião 02. Primitivo Guardião 02, solo aos 39, frequência livre, bom dia. Com 3895, autorizada a linha de decolar. Pistão no zero, vento 120 graus com 5 nós. A bom dia, TAM 3191 com a informação Tango para Galeão. 3191, autorizado nível 380 para o Galeão, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leida após Leida Bridge. Controle 120, décima 8, responde 50 no Bridge. Autorizado 380 para o Galeão, via Up Zulu 1-0, decolando a 10, com a primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5012, da 3191. Correto, 3191, chama para o pushback, senhora. Chama lá, 3191. Com 3895, decolado aos 42. Controle em 120, décima 8, mão voo. 308, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3195. 438 Lago 5, contato radar, suba para o nível de voo 340 CDDL. Para 340 Nadael, rota 3895, poderia o Nadael? Autorizado, DL, 3895. Obrigado, direto, Léo. O Trip interceptou localizador, localizador 3000. Trip 5220, completo final, Sami Torre, 118, decimal 6. Trip 5220, completo final, Sami Torre, 118, decimal 6. Visual. 5220, bom dia, confirmando já embaixo do lado. Negativo, estamos em duna no momento. Afirmativo, reporta quando embaixo travado, ajuste no 097 e o vento 080 graus com meia dúzia nós. Ente, 3520. 40? Autorizado. Vou ali, tá, 67X40. Logo no 777, posição 05, pushback saneamento. Eu já tive que sinal, chame táxi no 37. Chamei táxi, obrigado. Passou o externo, trem baixado, travado, trip 5220. 220, posto fechado no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Gideão, beleza? Oi, Gideão, beleza? Tá, por onde? Só no calor. Beleza. Leão, tanto de abraço, tá abandonando o centro histórico, vai com pronto, igual a Tenim. Sim, tanto de abraço. para solo 47, direita no 21 no decimal 9. Direita 219, obrigado. Solo trip 5220. 5220 da trip, Alfa Kilo, parte 3, quando lá tem sinalizador. Ok, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador lá. Fica bravo, atento ao tráfego do Tango, Índia Bravo, nas proximidades do Iguatemi, mantendo 500 pés. Ciente, bravo. Controle, o Tango Índia Bravo, está abandonando o Iguatemi, vai com proa direta para o CIA. Tango Índia Bravo, autorizado direto do CIA, 500 pés. Atento ao tráfego do Romeu, Oscar Bravo, 500 pés no sentido oposto. Paciente, vai manter a separação, Tango Índia Bravo. Tango 3895, chamo Centro Recife, 1251, na alterna 13325. É 1251, a outra 12325. Alterna 13325, TAM 3895. Ok, 3325, obrigado. Objeto 6740, desça para 2000 pés, QNH 10 no meio, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desça para 2000, autorizado ILS, reportará 6740. Perdão, Torre Salvador, Gol 977, ponto esperada 10. Mantém 1-0. Vem mantendo 1-0, Gol 977. Solo, TAM 3191, TAM 103 para pushback e acionamento. 03 do portão, qual é a sec de solo? Report táxi, TAM 3191. Autorizado pushback e acionamento, eu vou estar para o táxi, 3191. Contribu 7, decolagem autorizada 90, vento 090 grau 079. Livre decolagem Gol 97, decolado 52, controle no 0 desse 208, Gol 977. Ô Léo, Tango Índia Bravo, 1 minuto para pouso. Alfa, Índia Bravo, livre frequência, chame torre para decolagem. Mará, torre para nova decolagem, chame Índia Bravo. Bruno 777, muito bom dia. Bruno 777, contato radar, submantém o nível de voo 340, saída da Elma. Bruno 777, 340 da Elma. Pronto, cobre 5728 AB. Pronto. 5728 autorizado Recife, 350 nível autorizado, previsto que 58 a rota. Decola 10, primeira curva à esquerda. Retira a saída Puca, transição Caju. 5024 no transponder, o controle 120, décima 8, 5728 AB. Autorizado 350, previsto 58, decola da pista 10, curva à esquerda, descida Puca, transição Aracaju. 5024, controle 208, tá no 9. Correto, reporte quando pronto, estacionamento e pushback. Manda. Taxistan 3191, está com 112 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Via Índia no ponto de espera, chama a torre 186, o altímetro no 0 no 6, bom voo. Afirmativo, ajustado, via Índia no ponto de espera 186, está 3191, não? Bom, obrigado, bom dia. Estabilizado no ILS, visual web 6740. Web 76740, completa final, chama torre 1186. 86, obrigado. Abraço na parafuso. Romeu de Cabral, frequência livre. Bravo. Torre Salvador, bom dia, web 6740, passou 5 para baixar a travada. 6740, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 059. Pouso autorizado, 10, 6740. Bom dia, tá 3191 no ponto de espera da 10, pronto. 3191, visual com bike da web, final 10? Afirmativo. Após o tráfego ali, mantém 10. Após a linha e mantém, tá 3191. controle Recife, confere 5949, é inducido para o 160. Força Aérea 5949, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, que é legal no 06, voa Bonf para a chegada Bonf. 5949, identificou, desce para 4.000 pés, que é legal no 06, atroa Bonf, chegada Bonf. Quatro zero, sala 58, direita, no 219. 7219, vai adivinhar 740. 319, no decolagem autorizada na 0, vento 070 graus, 059. Autorizado decolagem para o 319, ou não, 090. Filme decolou no 501, no controle no 20, décima 8. 208, obrigado. Sonha. Controle Salvador, bom dia. Tá 3191, decolou, da Aeronave 3 Cruz. Tá 3191, contato radar, submantém o nível de voo 380, saída da Aeronave. Israel, vai subir para 380, tá? 319, olha. Ou o MZ5728 para o Chivex na dentro.